Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that catches me just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast, e hoje estamos aqui com alguém que sabe tanto quanto o universitário, o Cliff. E hoje estamos aqui também com aquele que não tem aracnofobia, o Júlio. E aquele que pertence ao membro Guerreiro de Teia, Felipe. E também estamos aqui com o Gil, não quem, mas sim Santos. Gil Santos. E estamos aqui com um cara que pra mim ele é muito superior, o Magaren. Nossa. Ixi, já começa a bater. Agora, hein? E também com aquele que não é o Moisés, mas também não consegue, o Mônio. Acho que eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, pois é, Moisés. E tradicionalmente estamos aqui reunidos graças aos esforços do questionador Eric. E finalmente chegamos ao Tripcast 50, olha só, quanto tempo. Caramba, de quando? Quando que foi o primeiro? Julho ou agosto de 2011, eu acho. O Julho tá aí, ó. O Julho tá do seu lado aqui. Foi em julho ou agosto de 2011. Vou até olhar aqui, peraí. Tripcast, última caçada dos batuques. Última caçada. Último batuque do de setembro. Último setembro? Eu falei agosto. 2/9/2011. Exatamente. Eu tô com o aplicativo aqui. Olha só, 2/9/2011. E como é mensal e no início não tinha muita periodicidade, 50 programas significa que se passaram um período aleatório, né? Não é um ano. Nem nada. É igual a cronologia da Marvel, né? Vai indo. Mas ela resetou agora. Mais ou menos. A gente vai resetar também. Próximo vai ser o número 1. A New Tripcast. Bom, então. Vic vai voltar? Então, e para comemorar o 50º programa, a gente resolveu fazer um programa totalmente diferente, que quem tá ouvindo já sabe o que que é, porque viu o nome do programa, mas o Cliff, o Júlio, o Felipe e o Gil, que foram os 4 sorteados lá no grupo, né? A gente fez um sorteio entre 4 membros e tudo mais, não fazem ideia do que eles estão fazendo aqui. Não mesmo. Suas corajosas, né? Pois é. Suas definições de coragem foram atualizadas. É aquele programa de família do Gugu. Ninguém sabe o que vai acontecer. E estamos aqui para o primeiro Tripcast Game Show. Eita. Vixe. Eu não falo nada se o Eric pedir para alguém correr em casa procurando uma edição do Aranha. Eu estava preparando para fazer essa piada. Então, como funcionará? É, temos 4 pessoas aqui, teremos 2 duplas competindo entre si. Epa! Duas duplas de 2. Duas duplas de 2. E nós teremos 4 blocos. Um bloco com perguntas do universo do Homem-Aranha com múltipla escolha. Um bloco... Já ganhei. Oi. Já ganhei. Ah, já ganhei. Já ganhei. Tá. Eu entendi, peraí. Eu o universo me comove. Então, primeiro bloco, múltipla escolha. Segundo bloco, com perguntas abertas. O terceiro bloco, teremos perguntas relacionadas ao universo dos Tweep Views, certo? Ou seja, nosso próprio universo. E no quarto e último bloco, teremos um qual é a música do Homem-Aranha aqui. Eita. Caraca. Ok. Então, ó, eu vou sortear aqui 2 equipes, só pra ficar um... Ele que não cai muito. Ah, não, a gente não tá, né? A gente não. Obrigado pela confiança em mim, Magari. Também te admiro e respeito muito. Então, o Cliff fica... Não, o Cliff não. O Gil ficará junto com o Felipe e o Cliff junto com o Júlio. Beleza. Tá, sobrou o Mônio. Se vocês quiserem conversar entre si durante as perguntas e tudo mais, aí vocês, sei lá, Facebook ou o chat do Skype aí, vocês podem conversar, né? Caso vocês não queiram que a gente saiba, né? Eu tenho uma dúvida. O Magaren e o Mônio, eles vão ser os universitários ou não? É uma dúvida séria. Não, somos os 3 apresentadores. A gente reveza nas perguntas. Então elas são as assistentes de palco. Então, basicamente, a gente vai fazer a pergunta. E aí, assim, ou eu, ou o Magari, ou o Mônio vai fazer a pergunta. A dupla, ela tem que responder via chat no Skype nosso, não no Skype aqui do grupo. Então, se eu fizer a pergunta, vocês vão abrir a conversa aqui com o Eric e mandar a resposta pro Eric. Por quê? Beleza. Uhum. Se vocês acertarem, eu falo que tá certo e vocês falam no programa. Se vocês errarem, o outro grupo não vai saber o que vocês responderam, entendeu? Então, no, por exemplo, eu vou te dar três opções. Eu dou três opções pro Cliff. Se ele respondeu a A e a A tá errada, o outro grupo já vai saber que a A tá errada, né? Então teria que saber o assunto, uhum. Entendeu? Tá, entendi. Então, pro primeiro bloco, temos perguntas com múltipla escolha. A ideia aqui é uma dupla. A gente vai fazer quatro perguntas pra uma dupla. E depois quatro perguntas pra outra dupla, certo? Quando a gente fizer uma pergunta pra uma dupla e ela acertar, ela ganha pontos, certo? Se ela errar, a outra dupla tem a possibilidade de responder. Ok? Então, okay. Beleza. Como eu sorteei primeiro a dupla Gil e Felipe, as quatro primeiras perguntas serão feitas para eles. Vocês têm 10 segundos para mandar a resposta, ok? Bom, então, Felipe e Gil, escolha um número de 1 a 16. Cada um número ou os dois escolhem um número junto? Junto. Tem que ser um número só. Número oito, só? Não. Escolhe aí, Felipe. 8, então vamos de 8. Então vamos lá. Quando eu falar valendo, começa a contar os 10 segundos. Então, pergunta 8. Qual desses personagens fez sua estreia numa revista do Homem-Aranha? Letra A, Demolidor. Letra B, Justiceiro. Letra C, Motoqueiro Fantasma. Valendo. Caramba, falei valendo, chegou uma mensagem. Não sei se foi a minha, mas eu mandei. Não sei se foi. O Felipe respondeu aqui pra mim. E o Gil também. Deixa eu ver se a resposta dos dois tá igual, tá? Muito bem. E eles acertaram, letra B, Justiceiro. Certa a resposta. Uhul! Então, Magari, por favor, próxima pergunta pro Gil e pro Felipe. Deixa eles escolherem, né? De 1 a 16, exceto 8. Sim. Magari. Agora que você quiser, Magari. Eu estava fazendo a pergunta no Moodle. Isso, eu... Muito bem! É óbvio. Pergunta número 5. Qual vilão é responsável pela morte do Capitão Stacy? Opção A, Coelha Branca. Opção B, Tarântula. Opção C, Dr. Octopus. Valeu. Já mandei. Depois de... Hoje eu tô poderoso. Então eles acertaram. Foi o Dr. Octopus. Armado, perigoso e com chaminé na cabeça. Muito bem. Vai, Mônio. Muito bem, crianças. Escolha um número de 1 a 16. Olha, 5 e 8 estão fora da jogada. Vai, Felipe. Você pode escolher agora, gente. Pode ser 10? Pode. Até 16, né? É 10, não? Então é a 10. Vamos lá. Nos anos 80, o Aranha participou de uma história em quadrinhos de qual desenho famoso? Opção A, Caça-Fantasmas. Opção B, Transformers. Ou opção C, Tartarugas Ninja. Valendo. É, eu recebi aqui já. Acertaram a resposta correta, B, Transformers. Bem, a revista... saiu no Brasil essa revista, né? Transformers. Vamos disputar essas perguntas, vai, tá muito fácil aqui. Não, saiu no Brasil, tinha um... Acho interessante a gente comentar algumas respostas, né? Pra não ficar só pergunta e resposta. Saiu no Brasil essa. Na capa tem um Homem-Aranha de uniforme negro. Então, Gil e Felipe, último número, quarta pergunta, não vale 5, nem 8, nem 10, de 1 a 16, por favor. Número 7. O Homem-Aranha teve uma aparição easter egg em uma famosa história da distinta concorrência. Qual história é essa? Letra A, A Morte do Super-Homem. Letra B, Crise nas Infinitas Terras. Ou letra C, Reino do Amanhã. Valendo. 4, 5, 6. Ó, chegou no 6. Então, ele errou, Magari. Falei Magari porque o Magari que sugeriu a pergunta. Era isso que eu ia falar. É você que tem que falar aquilo. Infelizmente, a resposta que recebemos aqui está errada, a primeira resposta. Na verdade, as duas respostas estão erradas. Parabéns em dobro. Então, Cliff e Júlio, vocês têm a oportunidade, a partir do momento que eu falar valendo, de responder essa pergunta. Então, querem que eu repita ou não? O Homem-Aranha teve uma aparição easter egg em uma famosa história da distinta concorrência. Qual história é essa? Letra A, A Morte do Super-Homem. Letra B, Crise nas Infinitas Terras. Ou letra C, O Reino do Amanhã. 8, 7, 6. Chegou no 6. O Cliff mandou aqui e resposta certa. Letra C, O Reino do Amanhã. Muito bem. Legal. Aí, mano, essa eu não sabia não. O Aranha, o Thor e o Capitão América aparecem lá no meio de um monte de super-heróis perdidos no quadrinho lá. Tô mandando a imagem aí. Não sei se vai estar no post. O Aranha também foi no completamente, centro. Foi completamente no chute, é. Vem pra mim. Eu tô vendo aqui. Porra, isso daí o cara não lê HQ, ele pega aqueles binóculos escolhendo os desenhos do Alex Ross. Eu descobri isso aqui naquela Wizard antiga da Globo. Que eles puseram várias curiosidades sobre a história e puseram esse. Mas na boa, tanto o Rio da Manhã quanto o Marvel, você precisa fazer isso, cara. Porque o Alex Ross, ele adora fazer essas graças. As referências. Se fosse na crise é a mesma coisa, porque com o Jorge Pérez você precisava de lupa também. Então, por isso que eu pensei na crise, né? Falei, pô, deve ser na crise, tanto personagem que aparece lá. Muito bem, então fechamos as 4 perguntas pro primeiro grupo e agora vamos para Cliff. Vamos botar o placar? Alguém tá o placar contando? Por enquanto, eu tô contando o pontuação simples. Está 3 para o Gil e o Felipe, 1 pro Cliff e o Júlio, ok? É. E agora, Magaren, sua vez. Primeira pergunta pro Cliff e pro Júlio. Cliff e Júlio, escolha um número que menos a 5, a 8, a 10. E a 7. E a 7. Então, número 1. É, ainda bem que caiu pra mim. Durante a saga do clone, o inimigo clássico do Homem-Aranha foi assassinado. Qual o nome do seu assassino? Opção A, Chacal. Opção B, Kane. Opção C, Ben Reilly. Valendo. 10, 9, 8. 7, 6, ainda não chegou. 5, 4, ok, já chegou, eu parei de contar. É, acertaram, foi o Kane. O Kane matou o Dr. Octopus. Matou, entre aspas, porque ele volta depois, como tudo na Marvel, mas enfim. Tudo bem, então, um ponto. Se fosse eu respondendo, eu ia falar que era o Peter Parker, aquele assassino. Teoricamente você não tá enganado, né? Porque o clone veio de quem? Se for aqui, é o clone. Se for assim, a opção A tinha que ser, sei lá, o Aracrocida. Pra ser os três clones. Muito bem, escolhendo o número. Lembrando que os números 1, 5, 7, 8 e 10 estão número 2. Peraí, só um minuto. Eu vou ali falando. É, escolha o número, exceto o número 1, 2. Tá? Eu imaginei, tipo, a Jaqueline Petkovic. Lá no. Como é que chama? Fantasia, sabe? Exceto o tu. É uma falta de respeito nisso aqui, viu? No final eles vão dar um beijinho na ponta do seu nariz. Ah, travou um pouco aqui. Como que é o negócio? O Eric tem fantasia com o Mônica. Que isso? Que isso? Que horrível, credo. Ah, foi a frase é o Mônica, a fantasia. Não foi a frase não foi essa. Beijinho não. Na ponta do nariz. Então, aí sim, Mônica, pode. Já conseguiu me bagar, né? Vamos lá. Pergunta número 2. Quais os nomes dos pais de Peter Parker? Opção A, Benjamin e May. Opção B, Richard e Mary. Ou opção C, Thomas e Martha. Já chegou aqui. Vamos ver. É, o Cliff respondeu primeiro e tá certo, mano. E o Júlio também acertou. É, também acertou. Eu recebi do Júlio aqui também. Resposta correta, opção B, Richard e Mary Parker. Tudo bem. Mais um ponto. Turu, pro... Cliff e Júlio. Ponto pra ele. Caraca. Queria ver o Eric fazendo beatbox. Nossa, Deus. Vocês querem escolher um nome pra dupla? Pra eu falar, sei lá, ponto pra equipe Kravinoff? Sei lá, alguma coisa assim? Não. Não sei. Sei lá. Júlio escolhe aí. O nome de Kravinoff na dupla já perde o moral, hein? Se quiserem, trato a dupla por nome. Pra mim tá de boa. O Felipe falou? Dupla cabeça de aquário. Tá, do Gil e do Felipe será cabeça de aquário. Deixa eu ver aqui. Poxa. Sei lá, Júlio, pode escolher um nome aí. Eu não sou bom nisso. Caramba, meu síndrome de Magari aqui, eu tava no mudo falando meia hora. Ainda vai todo mundo hoje fazer isso. Deixa eu ver. Nome de dupla, sei lá. É superior, não sei. Superior, ok. O que ele ia falar? O Magari já sendo precisa de aquário, tá? Achei que ele ia falar carro-chefe. Olha só, não foi? Pois é. Pode mudar? Eu gostaria de carro-chefe. Carro-chefe acho que combina. Ô Felipe, eu tenho uma pra nós, Felipe. Vamos ser os executores. Pronto. Ok, então, próxima pergunta pra dupla carro-chefe. Escolha uma pergunta de 1 a 16, exceto 1, 2, 5, 7, 8, 10. É, até 10. Certo, é número 9. Ok, número 9. Prepare-se, carro-chefe. Marcy Kane, antiga coadjuvante das histórias do Homem-Aranha, revelou ser A, uma alienígena, B, uma espiã russa, ou C, uma repórter do Globo Diário. Valendo. 8, 7. Ó, chegou um aqui. A primeira que chegou está... E... errada. Tá errada. Lá se foi meio bom. Está errada. Então, se a dupla executores quiser tentar, eu vou repetir. Marcy Kane, antiga coadjuvante das histórias do Homem-Aranha, se revelou ser A, uma alienígena, B, uma espiã russa, ou C, uma repórter do Globo Diário. Valendo. 5. Ó, chegou. A primeira resposta que chegou está errada também. Viva! Parabéns a todos os envolvidos. Então, ó, a dupla carro-chefe tinha respondido que era uma repórter do Globo Diário e a dupla executores respondeu que era uma espiã russa. Se os dois erraram... Droga. Muito mal. O Everton vai estar muito desapontado comigo. Não saber a cronologia do personagem? Não mereço ser fã do Homem-Aranha. Desculpa, Everton. A resposta certa é a letra A, uma alienígena. É, assim, lá nos Tweep Views a gente não costuma dar spoiler do que tá chegando, né? Mas aqui eu acho que não é problema nenhum a gente comentar isso, não. Ah, até meu spoiler de 30 anos. Ou mais, né? Então, Magari, você quer relembrar aí como que... Eu lembro que teve aquela história do Valete. Ela era uma personagem chata, que ficava pegando o pé do Peter, e do nada tem uma história com o Valete de Copas, que é uma personagem que se importa também. Pois é. Aí do nada ela revela que na verdade ela era uma alienígena que veio pra Terra, blá blá blá, tava infiltrada, blá blá blá, e depois voltou e foi feliz pra sempre. Que tristeza, né? Acho que não sabia o que fazer com a personagem, e como. Ah, a gente já quebrou o pescoço de uma, aí ela é alienígena já. Foi embora feliz pra sempre, não fez falta, né? Voltou pra casa e já era. Ninguém se importa. Ela fez igual Michael Jackson e o Alves voltaram pra casa. Então, Magari, próxima pergunta é com você. A última pergunta para a dupla carro-chefe, que aqui eu vou pedir ajuda aos meus universitários pra falar quais não faltam, porque eu já me perdi tudo, quais já foram. Vamos lá, não vale. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10. De hora em hora, uma hora em forma. De hora em hora, é o SBT de hora. Então, tirando essa daí que o Mônio Lombardi falou, quais vocês querem? 11. Então, pergunta 11. Qual foi o primeiro inimigo mascarado que o Aranha enfrentou? Qual é? A. Abutre. B. Electro. Ou C. Camaleão. 10. Valendo. Já chegou. Antes de eu falar valendo, os caras são rápidos. E acertou. Vocês acertaram. A resposta é o Camaleão. Bad Light. O primeiro mascarado foi o Camaleão. Olha só, quem diria. Literalmente mascarado. Bom, então, com isso, a dupla executores está com 3 pontos e carro-chefe com 4 pontos. Atropelando. Nesta segunda, a animação é total na tela da TV Globinho. A ação fica por conta das novas aventuras do espetacular Homem-Aranha. Nesta segunda, a partir das 9:30 da manhã, na TV Globinho. Então, o segundo bloco com perguntas abertas. Continuaremos aqui com a mesma lógica de 1 a 16, exceto o que já foi falado, certo? Uma dúvida. Diga. Escreve o nome nessa aí, escreve o nome também pra mandar ou a gente fala agora? Ah, em 10 segundos dá pra escrever, né? Se for muito longo. Não, não é muito longo não. As respostas são mais tranquilas. Ah, então mantém o negócio de escrever. O negócio é, se responder dentro de 10 segundos, tá valendo, né? Então, em 10 segundos, dá pra escrever todas as respostas que tá aqui, em 10 segundos dá pra enviar tranquilo. Quando agora acabou, múltipla resposta. Isso. Tá. Ah, tá. Para ali. Tipo assim, não vai dar tempo se você descobrir a resposta quando tiver faltando um segundo. Aí não dá tempo de digitar, né? Mas com 10 segundos, se você souber a resposta, dá pra mandar tranquilo. Não dá pra gastar 9 segundos pesquisando no Google, entendeu? Entendi. Então, Mônio, é com você. Dessa vez, volta pra equipe executores. Muito bem, executores. Escolha um número entre 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15 ou 16. 16. Tá. 16. Como a Gata Negra foi inicialmente chamada no Brasil? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, acabaram as opções agora. A primeira que chegou aqui foi a que o Gil mandou e tá errado. Nossa, foi assim, o que vale é a primeira que chegou, mas só pra vocês saberem, a segunda que chegou, que é do Felipe, também tava errada. Então, de qualquer forma, não conseguiriam. Estou muito curioso, o que eles responderam? Então, deixa... A outra dupla tentar a primeira e depois... Deixa o carro-chefe tentar acertar, vai. Então, pergunta de novo. Ah, já chegou. Ah, show. Na verdade, bom. Errou também. Então, eu tô pensando num negócio aqui que é o seguinte: esse negócio de deixar outra dupla perguntar permite que ela faça uma pesquisa gigante no Google, né? Pois é. É melhor falar na lata, né? Fala então que é proibido. É, na verdade, já chegou uma resposta aqui. Assim que o Moni falou a outra dupla, já chegou a resposta do Cliff. A gente considera ela ou não? Faz tempo. Vamos mudar uma distribuição e mudar as regras no meio do jogo? Pra mim, pode ser. Talvez. Considera essa e depois nós muda a regra, pra não ficar injusto. Inclusive, então, já que é assim, eu acho que pode, quando eu fizer a pergunta, o Magari ou o Mônio, todo mundo que souber já manda. Aí eu vou ler primeiro da dupla que tá respondendo, se não tiver certo, já chegou a resposta da outra dupla, entendeu? Então, Mônio, o Cliff mandou a resposta aqui primeiro e tá certo. E o Júlio também tinha mandado e tá certo. Só tô curioso o que eles erraram antes, mas... Resposta certa, mulher gato. Exatamente. Por um instante, acho que eles pensaram que tava em Gotham. Nossa, cara, eu sempre confundo mulher gato com gato negro, mas eu não pensei em mandar mulher gato. Olha aí, ó, que coisa. Tem até um vídeo meu onde eu chamo de mulher gato. Ó. Você mandou gato. Mandei gatuna. Agora, gatuna? Agora o Felipe, nossa. Eu acho que o Felipe não entendeu a pergunta, Felipe. Não, ele mandou o quê? Eu ouvi que você falou... Primeira aparição. Ele mandou The Amazing Spider-Man desenho. É, na verdade, essa pergunta, isso não responde nenhum tipo de pergunta de primeira aparição. É uma errada em todos os âmbitos possíveis, gente. Bom, então, a equipe Carro-Chefe ganhou mais um ponto. E vamos para a segunda pergunta para os executores. Escolham um número entre 3, 4, 6, 12, 13, 14 ou 15. 3. Ok. 3. Lembrando que a hora que eu falar valendo, todo mundo pode mandar a resposta, mas eu vou ler primeiro da dupla executores. Eu também? Não, todas as duplas. Estragou minha piada. Eu já tava abrindo o chat do Eric pra mandar aqui. Ah, desculpa, Magari. Então, vamos lá. Qual foi o primeiro supergrupo que o Homem-Aranha tentou entrar no início de sua carreira? Letra A, Os Vingadores. Letra B, Campeões. Ou letra C, Quarteto Fantástico? Ok, já chegou aqui. Certa resposta da dupla Executores, Quarteto Fantástico. Essa era fácil, né? Eu só quero deixar um adendo. Eu tenho muito orgulho de ter formulado essa pergunta, porque eu lembrei que os Campeões existiram um dia na vida, cara. Super Amigos poderia ter colocado aí, ó. Os Campeões se juntaram com Super Amigos e foram jogar futebol. Super Campeões. Que horrível. Eu tinha pensado em dificultar a pergunta e falar qual foi a segunda super equipe, que a resposta seria Vingadores, né? Mas já foi. Eu fico com dó das pessoas, eu não gosto de pegar pesado assim. E a terceira foi os Campeões? Não, nem o Aranha lembra que os Campeões existem, cara. Ele só lembra quando ele foi lá pra cobrir o encerramento da equipe. É muito ruim aquela equipe. Magaren, você faz a próxima pergunta. Não, a próxima pergunta pra dupla, os executores, que eu sempre achei que os executores eram um trio, mas tudo bem. Entre 4, 6, 12, 13, 14 e 15. 10 já foi, eu acho. Entre 4, 6, 12, 13, 14 e 15. 10! Já foi, eu tô anotando, já foi. Pô, então 15, foi a última opção que eu lembro. Então, pergunta número 15. Qual o verdadeiro nome do Flash Thompson? O primeiro nome dele, de verdade. Vamos lá, você acha que os pais dele batizaram ele de Flash? 2, 1, 0. Acabou, ó. O Cliff mandei mandou. Magari. Sim, mas o Cliff é da sua dupla, então tá de boa. Ah, tá. Mas você mandou letra C, não é múltipla escolha? Não, mas isso aí foi na pergunta anterior, eu tinha mandado faz tempo. Ah, você mandou, foi pro Magari, tem que mandar pra mim. Não, eu tô mandando, mas só que eu vejo que você não tá vendo, aí eu sei lá, eu me desespero aqui. Aí eu mando pro Magari, mando pro Mônio. Eu mandei até sem querer pro Dante aqui, mas eu apaguei. Imagina a cara do Dante, mas que porra é essa, meu Deus? Aqui, ó. Então, dentro dos 10 segundos. Você que tem que falar isso, né, Magari? Dentro dos 10 segundos, o pessoal dos executores não respondeu. E a oportunidade pro pessoal do carro-chefe. E chegou a resposta certa. Então, julga aí. É o Jimmy. Eu achei que você ia repetir, por isso que eu falei de uma forma desanimada. É o Gigi, pronto, eu compenso a sua desanimação. Muito bem, então, por enquanto, 3 pro carro-chefe, 1 pro executores nessa rodada, né? Sem contar a rodada anterior. E agora, a última pergunta, Mônio, pros executores. Muito bem, crianças, lembrando que os números disponíveis são 4, 6, 12, 13 e 14. 4. 4. qual o primeiro vilão a derrotar o Homem-Aranha, fazendo-o considerar em desistir da vida de herói? Valendo. Valendo. Oh, esqueci disso. Eu acho que eu mandei. Ah, eu mandei, mas eu mandei pra pessoa errada. Mandou pra alguém, mas mandou. O Gil já mandou aqui. É, o Felipe e o Gil mandaram. A primeira resposta que chegou foi do Felipe. A gente tá considerando a primeira resposta, né? Então, oi. Desde o início. Então, a primeira resposta que chegou tava errada. Vai pro outro duplo. A primeira resposta que chega que a gente considera foi Camaleão. Não. Ok, então os executores erraram falando que foi o Camaleão. O carro-chefe respondeu correto? Sim. Responderam corretamente, então, os executores, informando que foi o Dr. Octopus. Que até deu uns tapinhas na cara do Aranha só pra humilhação ser maior. Exato. Menção honrosa ao Gil, que tinha acertado, só que respondeu em segundo e tal. Ô, Gil. Desculpa aí, Gil. Ele acertou a pergunta, só errou pra quem mandar. Ok. Então, agora, equipe dupla carro-chefe, escolham um número entre 6, 12, 13 ou 14. Sexteto. 6. A pergunta é, ao final da saga do clone original, como Peter Parker soube que era o original e não um clone? Valendo. 10, 9, 8, 7, 6. Já chegou do Felipe, mas ele é outro dupla. 3, 2, 1... Eu mandei pelo Facebook bem antes do Felipe. Calma, cara, calma. Já tô avisando. A hora que acaba a chamada que eu confiro. Eu sinto ódio no coração aí, é isso? Era, mas que eu mandei até pro Everton sem querer aqui, calma. Na moral. Caramba, você tá... você tá mal. Exato. Né? Não, eu entrei no chat do Aracnofan que a gente tem aqui no Facebook e eu tô, tipo, os primeiros membros que eu tô vendo aqui eu mando sem querer. Então, isso chama-se desrespeito. A dupla aqui, carro-chefe, mandou uma resposta e executores também mandou uma. Se a carro-chefe tiver errado, eu vou ler a dos executores, certo? Mas o Júlio, motorista do carro-chefe, é o motorista do bairro, né? Acertou. Nossa, imaginei agora o Júlio dirigindo o Miles lá e a música do guarda-costas tocando ao fundo. Que tristeza. Ele acertou, ele mandou aqui que foram os sentimentos pela Mary Jane, porque o clone ainda tinha memórias lá da época que ele gostava da Gwen, não da Mary Jane. Foi assim que ele descobriu que ele era o original, o Peter descobriu que era o original e não o clone. Pois é, chupa Gwen. Certo, então é mais um ponto pro carro-chefe, 4-1, e agora Magari, em sua vez. É, agora vai ser fácil escolher. Agora a próxima pergunta pro carro-chefe, vocês têm as opções 12, 13 e 14. Agora foi tranquilo. É, 12. Então, pergunta de número 12. Qual o ponto de encontro entre o Homem-Aranha e o Tosh Humana? Valendo. Nossa, eu tô ouvindo a digitação. Nossa, ele mandou no chat. Não, não mandou não. Achei que eu nem ouvi a pergunta, tava digitando ali. Ah, dentro dos 10 segundos, o Cliff já respondeu e tá certo, Magari. Está. Então, carro-chefe, o motorista ou o passageiro do carro-chefe, sei lá. Decidam vocês. Ou vocês estão brigando pra ver quem é o motorista? É o copiloto, eu sou o copiloto. Você troca, você coloca a estação do rádio, né? É, isso aí. Vamos passar a marcha. O carro-chefe respondeu certo, que é a Estátua da Liberdade. Mas é primeiro, é a vez deles, né? Se eles tivessem errado, aí eu li a sua. Uhum. O Eric é tão mal que ele nem lê se o cara acertou, nem se dá o trabalho. Não, eu. eu abro aqui porque senão fica em negrito as mensagens e eu tiro tudo aqui pra ficar. Afrodescendentito, não pode falar negrito. Nossa. Então, mais um ponto pro carro-chefe. Mônio, sua vez. Vamos lá, gente. Agora tá mais fácil ainda. 13 ou 14? 13 anos. Idade inicial que o Miles virou Homem-Aranha. vamos lá. Qual bairro fica a casa onde o Peter cresceu? Valendo. 10, 9, 8. Cliff já respondeu. E deixa eu ver se o Júlio respondeu também, senão ele fica com raiva. Não. Não respondi não. Eu vou mandar aqui pra você, Mônio, pra eles terem a surpresa se acertaram ou não, quando você falar, não quando eu falar e você repetir. Então, agora, por favor. A resposta do Cliff foi essa daí que eu te mandei. É que eu nunca sei o que é um distrito, o que é um bairro, mas enfim. Eu não entendo geografia americana, mas eu sei que eu acertei. Como é que a primeira que você mandou pra mim é o bairro. Aí a segunda, eu acho que é a cidade. Não, é distrito. É, é bem cidade, é distrito. Também eu sei, então, de... É uma coisa meio complicada de divisão lá, mas tá certa a resposta. Foi Forest Hills no Queens. Exatamente. O Queens é o distrito, um dos 5 distritos da cidade, né, de Nova York. Manhattan, exato. Bronx, Brooklyn, Queens e... Staten Island? Harlem, não, Harlem não é. Staten Island, não? Acho que é o Staten Island. Island. Manhattan, Island é outra coisa. Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn e... esqueci. Cozinha do Inferno. Na Cozinha do Inferno, tá dentro do Manhattan. É, Iron Maiden, Queen, Aerosmith. É Staten Island mesmo, falei errado, não. Eu pesquisei no Google. Agora. É que ninguém dá pra Staten Island, você não tá entendendo. Então assim, sei, dentro mas... de cada distrito tem os bairros, né? Então o Peter assim, mora... Como assim ninguém dá a mínima? O Homem-Aranha e o Toshimano se encontram lá. É verdade. Só eles, então. O Queens é o distrito, mas o bairro, que é a resposta que a gente queria, é Forest Hills. Né? Mas tá certo, como o Mônio falou, parabéns, mais um ponto. Legal. E, caramba, o Cliff zoou falando que, aqui no chat, falando que ia ser a Alemanha, tá 6-1 e falta uma pergunta. Opa! Então, qual o número que vocês escolhem? 14? Quanta opção, né, cara? Quanta opção? Eu não sei, é 14. Ok, então. Qual é o nome do meio de Peter Parker? Valendo. Já chegou do Cliff. Ah, tá de boa. O Felipe também mandou. Se o Cliff tiver errado, a resposta do Felipe que é certa. Caraca. Vou escrever errado ainda. Ah lá, agora que eu fico olhando essa resposta do Júlio, ele não manda mais. Ele não mandou pra você, deve ter mandado, sei lá, pra alguém. Ele mandou pra mim. Mandou pro Presto, né? Ele mandou pra mim. E a resposta está aí. Exata. Benjamin. Todo dia tem um 7-1 diferente. Peter Benjamin Parker. Só uma menção honrosa aqui, que se ele tivesse errado, o Felipe, da dupla Os Executores, tinha acertado também, que era o Benjamin. Mas, pô, mas... como era a vez da outra dupla, né? A pergunta surpresa, qual o nome do meio da tia Ana? Nossa, qual o nome é de brincadeira, gente. Nem sei se tem o nome do meio aqui. Mônio, qual o nome de solteira da tia May? Riley. Ah, é Riley. Qual o nome de solteira da mãe do Peter Parker? Ah, de cabeça, agora eu não vou lembrar, não. Eu acho que é ela que é Fitzpatrick, não é? Fitzpatrick. Por que a gente não colocou? Por que a gente não colocou essa pergunta do programa? A gente é burro. Mas isso aqui era só à toa que eu falei. É mesmo, né? Essa seria melhor que essa da. Pois é, né? Agora, valendo 0 pontos. Então, a soma total de pontos aqui por enquanto está 4 para os executores, caramba, 11 para o carro-chefe. Tá quase uma Alemanha não vai. Chupa a Alemanha. A incrível fábrica Grindelic Kids apresenta chuteira do Homem-Aranha com Spider Caneleira. Ligar processador de teias. Download de Spider Caneleira completo. Chuteira do Homem-Aranha com Spider Caneleira. É a futura de fábrica. Agora que a gente vai ver quem conhece mesmo dos nossos programas, porque o bloco agora é Twipverso. Perguntas do Twipverso. Eita, rapaz. Right. Serão 4 perguntas de novo para cada um, só que agora cada uma vale 2 pontos, não 1. Então a chance de virar o jogo tá aí, ok? Beleza. Bora. Deixa eu só organizar aqui, pronto, tá? Então, começaremos de novo, né? Voltamos aqui para os executores. Terão que escolher um número de 1 a 8 e é o Magari que vai fazer a pergunta aí. Uma pergunta de 1 a 8 sobre a gente e quem se importa. Escolha 1 a 8. Só esclarecendo, é tanto quanto sobre a gente quanto sobre o Twipverso, que é o universo maluco que a gente cria, né? Caramba, isso vai ser genial. A nossa mente doentia faz. Jesus. Doentia, só perturbada, vai. Ou realista, em alguns casos. Aranha verdade. 1 a 8. Então, 1 a 8, escolha 8. 2? 1, 2. Um consenso, por favor. 2. 1 ou 2, ou 3, o que é que soma a resposta dos dois? Pergunta 2. podcasts costumam ter uma trilha padrão, salvo algumas exceções quando o programa pede alguma coisa mais especial pra me dar trabalho, como esse aqui. Então, da onde que é essa trilha? Do jogo do Homem-Aranha do PlayStation, aí tá melhor. Do desenho dos anos 60, do seriado japonês Spider-Man. E tinha mais uma resposta aqui, mas o Eric cortou. Eu acho que era sobre o Howard Japan. Peraí, só pra explicar, estamos falando de qual programa? Tweep View? Tweep View Classic ou Tweep Cast? Casts. E valendo. Eu mandei. Dos casts eu não sei a resposta, não. Eu mandei primeiro. Eu sei que eu recebi. Quer que eu te encaminhe, Eric? É, pro Mono, então. Me mandei. É que tem que mandar pra mim, só pra mim. Não precisa preocupar de mandar pros outros. Senão confunde. Que cara egoísta. Não. É pra fazer. É esse. Esse é o Eric que tem edição. Magari, ele acertou com o que você colocou, mas eu não entendi a pergunta, não. Tweepcast tem um milhão de músicas, não tem trilha padrão. Não, mas é de uma trilha. Agora, então, agora é bastidor que ninguém percebeu. É um milhão de músicas, mas é uma só. A música é a mesma, são várias versões dela, é isso que ele quer dizer. Não é a música, é a trilha do desenho. A trilha padrão é do Tweep View Classic, não é do Tweepcast. A trilha é trilha de batalha, trilha de porrada, trilha de divertido, são várias. Faz a trilha sonora, não a música de abertura. Então. A trilha sonora é diferente de música de abertura. Aquela musiquinha que vocês ouvem durante o Tweepcast, todas são do desenho dos anos 60, dos episódios. É, você não sabia, não. Que música? Eu não tô entendendo. Sei lá, Tweepcast do. Tweepcast, sei lá, da última caçada de Kraven, é Batuque. Não, aí não fui eu. Tá, mas fui eu. Todos que você editou são do desenho dos anos 60? Por isso que eu falei que salvar várias exceções como esse, que vai ser uma trilha diferente, ou do das músicas são músicas. Quando tem a trilha normal, é uma trilha só. São várias músicas que são tiradas do desenho dos anos 60. Verdade. A trilha de batalha, trilha de porrada, trilha de... É interessante, sabia disso não. Bom, o importante é que a gente, graças a Deus, ganhou 2 pontos. É, acertou. O ponto é que acertou. Tipo, isso. Isso é detalhe. Se vocês tivessem errado, então, a gente tinha acertado essa. Então a pergunta 2 foi embora. 2 pontos para os executores. Mônio, sua vez. Mônio, senhores, de 1 a 8, excluindo a 2. 3. 3, então, vamos lá. Nos primeiros Tweep Views, o Eric se enrolou para falar o nome de uma personagem, fato que rendeu piadas por algum tempo. Quem é essa personagem? Opção A, Princesa Python. Opção B, Gwendoline Stacy. Ou opção C, Janet Van Dyne. Aí o Felipe já me mandou uma resposta aqui que nem conta nas opções. Ei, não chegou para mim. Mandei. O Felipe... E eu sou a favor de mandar o Eric responder essa. Aqui, ó. O Mônio falou que o Felipe mandou antes de chegar pra mim a do load. Então o Felipe respondeu primeiro. Eu confio mais no Felipe, então. E, Mônio, se o Felipe tiver acertado, pode falar. Se não... É, não. Então, chance pra outra equipe? Chance pra outra equipe. O Júlio respondeu primeiro, depois o Cliff respondeu. Então vamos olhar a resposta do Júlio. Mônio, tô mandando pra você qual foi a resposta dele. Recebeu? Sim. Tá certo ou errado? Tá certa. Ai. As duas responderam antes pra eu poder tirar um sarro. Digo, deixar noticiado aqui, qual foram? Felipe mandou o Jim The Wolf, que nem consta na relação. Caramba. E esse é o tema de responder antes de terminar a pergunta. Mas depois ele me mandou também, depois que terminou a pergunta, Janet Van Dyne. E também, não, ela consta. E o Gil mandou a letra B. Gwendoline Stacy? Isso. E a resposta certa é que o Júlio acertou, a equipe carro-chefe acertou. Olá. Princesa Python. Aí. Eric. Eu ainda acho que o Eric. Eu falei certo, Eric? Como é que é? É. Python, acho, não. Python. Pai. Peyton pega mal, mas. Peyton. Muito bem, então, nessa segunda fase aqui tá empatado, 2-2, certo? E próxima equipe pros executores, escolheu a pergunta de 1-8, exceto 2 e 3. 5. Por qual nome Gwen Stacy é popularmente conhecida? Letra A, Gwenzinha. Letra B, loirinha. Ou letra C, quenguinha. Valendo. 10, 9, 8. Já chegou aqui dos executores. O Load foi o primeiro a responder. E respondeu errado, Load. Caramba, não. Pô, eu sou um ouvinte novo. Eternos agradecimentos ao Mike Deodato, cara. O Felipe respondeu certo, só que o Load respondeu primeiro, então a dupla executores errou, né? Pô, eu deveria ter tirado o Felipe. Olha aí, Felipe. Então a chance vai pro carro-chefe, que acertou, letra C, Kenguinha. Ei. Caraca, foi chutada da Gwen Stacy. É, o Mike deu data. Pois é. Eu quero chegar ainda nesse Twitter aí. Quero chegar nesses aí. Tem até um Deus. Vídeo no, na CCXP dele, manda Magari, um recado pra Kenguinha. Coloca o áudio aqui do vídeo da CCXP. Pessoal, aqui é o Mike Delgado. Tô aqui pra desejar um abraço pra Gwen Stacy. E agora, a última pergunta para os executores, o Magari que vai fazer. Então, a última pergunta para os executores, entre 1, 4, 6, 7 e 8. 8. Então, pergunta número 8. Em que cidade as histórias do Twip Versus se passam? A. Nova York. B. Las Vegas. Ou C. Novo Horizonte. Valendo. Já chegou vale. Do Cliff, não vale ainda? 7, 6. Fih, agora o Felipe. Chegou do Felipe. O Gil ficou com medo de errar, não mandou. O Felipe escreveu errado aqui, mas tá certo. Como alguém escreve errado isso, me conta? Faltou o vô do Novo Horizonte. Ah! Eu achei que tinha faltado o H. Então, 4-4, olha só. Agora as perguntas são pro carro-chefe e é com o Mônio. Beleza. Tudo bem? Entre as perguntas 1, 4, meia dúzia e 7. 4. 4. Qual o renomado membro da sociedade da cidade que em segredo esconde um gostinho enrustido por filminhos? Opção A, John Jonah Jameson. Opção B, Capitão Stacy. Ou opção C, Joe Robertson. 10. Já chegou a resposta. Então, o carro-chefe acertou. Renomado membro, Capitão Stacy, com seu gosto peculiar de assistir filminhos, acompanhado por jovens rapazes. Caso a dupla tivesse errado, o Felipe tinha respondido certo também, né? Só eu vou dizer que eu só acertei essa, porque alguém colocou lá o meme do Demolidor descobrindo os filminhos do Capitão Stacy. Foi por isso que eu lembrei. Magari. Eu acho que o Demolidor não viu nada demais ali. Certo, então próxima pergunta para carro-chefe. Escolham entre 1, 6 e 7. 7. 7. Qual o nome das cidades vizinhas da cidade onde as histórias se passam? Ou seja, de Novo Horizonte, né? Letra A, Catanduva e Passa 4. Letra B, Borborema e Passa 4. Ou letra C, Borborema e Catanduva. Valendo. Já chegou do Felipe, eu ainda não vou olhar. 7, 6, chegou do Cliff. O Cliff respondeu e errou. E o Felipe respondeu aqui pra outra dupla e também errou. Caramba. Parabéns a todos os envolvidos. O Cliff respondeu Borborema e Passa 4. E o Felipe respondeu Catanduva e Passa 4. Olha só. Você, Mônio, que é um Novo Horizontino, por favor, diga as cidades vizinhas. Borborema e Catanduva, gente. Exatamente. Borborema, aliás, é tão próxima que o Novo Horizonte tinha 4 prédios. Tivemos que derrubar um porque fazia muita sombra em Borborema. Caramba, isso daí é... Muito bem, olha só, ninguém pontuou dessa vez. Então, agora com o Magari. Então, mais uma pergunta. Oi, tudo bom? Tá aí. Oi, tudo. Mais uma pergunta para a dupla carro-chefe. Escolha entre 1 e 6. 1. Em um hangout, SDDS de hangouts, o Eric pediu disfarçadamente que a Josi trouxesse um livro pra ele. Qual o autor do livro? Opção A, George R. Martin. Opção B, Douglas Adams. Ou opção C, Ernest Cline. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Facebook. 2, 1, 0. Beleza, vamos ver aqui, agora que acabou a contagem, qual dos dois da dupla respondeu primeiro? Foi o Júlio? Uhum. E errado, Júlio, infelizmente. Que pena. Então vamos ver a outra dupla aqui, o Felipe mandou a resposta e foi a mesma do Júlio, também errada. Ah tá, que legal. O Cliff tinha mandado uma também, também tá errado. Os organizadores. Ô Josi. Josi, lê aqui pra mim um negócio. Lê aqui qual que é a resposta certa. Ernest Cline. É isso aí. Ernest Cline. Aí. Aí, muito bem. Ernest Cline, autor de Jogador Número 1. Douglas Adams é do Guia do Mochileiro das Galáxias. George R. Martin é o assassino pior que o Homem-Aranha. Mas é um páreo duro aí. Por pouco, né? E Mônio, por favor, a última pergunta pro carro-chefe. A minha última pergunta, não vou dar direito de escolha, vão responder a 6 e fim de papo. Qual superpoder Peter Parker pensa ter, mas na verdade não possui? A. Sentido de aranha. B. Super velocidade. Ou C. Aderência a superfícies. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O Júlio, da carro-chefe, mandou aqui a resposta. Então, Júlio errou. Ah, sabia. O Felipe mandou aqui a resposta também. Foi a mesma resposta do Júlio. Caramba. Vocês me decepcionam. Eu tava desconfiado. Vocês não conhecem. Magari tinha falado. Universo. Pode falar. Todo mundo sabe que o aranha pensa que tem sentido de aranha. Exato. Olha aí, eu nem cheguei nesse Twitch Universo aí e já sei disso daí. É, o Load respondeu certo, só que ele respondeu depois, aí não valeu. Infelizmente, ninguém pontuou, então ficou 6 pro carro-chefe, 4 pros executores. O pessoal acha que chama sentido, sensor, ou tem tanto nome. Pô, olha aí. Não importa, ele não tem mesmo. O nome é o de mesmo. Lembrando, pra quem tá ouvindo e pra quem tá participando aqui e tal, estamos falando do Twip Verso, não da vida real, né? Já acabou, né? Estava. Na vida real ele nem existe, vamos lembrar disso. Na vida real, não, né? Não no universo meio-meia, né? Não no universo meio-meia. Então, por enquanto, está 6 pros executores e 17 pro carro-chefe. Uhul! 6? É, 8 pros executores que eu falei, né? Eu acho que ainda tem chance de virar, hein? Pior que dá, porque no próximo bloco agora são 5 pontos. Faz aquela coisa, né? A última pergunta do programa vale 150 pontos, o que faz todas as perguntas anteriores serem inúteis. Não, não. Tem uns programas que faz isso, eu acho muita sacanagem, né? Tipo, o cara foi bem o programa todo, no final ele vira e pronto. Hoje, na sessão da tarde. Ele tem incríveis poderes, terríveis inimigos e está sempre com a vida por um fio. Homem-Aranha, um grande sucesso de bilheteria com Tobey Maguire, Kirsten Dunst e Willem Dafoe. Hoje, na sessão da tarde. Então, para esse último bloco, teremos uma pergunta, um tipo de pergunta um pouco diferente. Cada uma vai valer 5 pontos, então ainda existe chance de virar, certo? Vamos tocar cerca de 10 segundos de uma musiquinha e vocês vão ter que responder uma coisa sobre essa música que vai tocar, certo? Uhum. Então, vou sortear um número de 1 a 6. O Magari vai colocar aqui no programa a música para tocar e assim que acabar eu faço a pergunta e a mesma regra. 10 segundos, manda a resposta e tudo mais, ok? Certo. Então, estamos com a equipe executores e o número sorteado é o número 5. Posso perguntar? Pode falar. Posso perguntar? Está pode. Certo disso. Bom, então, essa música que acabou de tocar, quem é o cantor dela? Ah, pelo amor de Deus. Ah, não pode usar o Google, então não sei. Posso 7? Falar? Pode mandar no chat. Manda lá. 5, 4, 3, 2, 1. Chegou. Caramba, achei que você não ia conseguir mandar a tempo. O Felipe respondeu aqui pela dupla Os Executores e respondeu certo. Michael Bublé. É o Xeririca. Quem é o cantor? Michael Bublé. Sou eu, abestado. Menção honrosa ao Load, que graças a Deus não foi o primeiro a responder, porque ele mandou Caetano Veloso. Caramba, Caetano Veloso. Na hora do Felipe falar, mandei, eu tava segurando o Enter aqui. Ah, pô, entendi. Caramba, debaixo dos caracóis do seu cabelo virou o quê? Debaixo das teias do seu sovaco? Caramba, então 5 pontos pros executores, olha só, estão tentando virar o jogo aí. Então a próxima música para os executores é a música número 3, essa aí, ó. Tempo, né? Então, da onde que é esta música? 10, 9, 8, 7. O Load respondeu primeiro aqui já. Vamos ver. Foi tudo. Quem? Roberto Carlos? pagarem. Vou te mandar aí exatamente o que ele me mandou e você fala se tá certo ou errado. Eu falo assim, fico até com medo do que foi escrito. É, tá certo. Sim, certa a resposta. É. Escrito no estilo Panini, mas tá certo. A série japonesa do Homem-Aranha. O que ele escreveu, meu Deus? Série japonesa Speedy Ferman. Let's go! Tudo isso é pressa? Você tô com o queixo? Estão contando muito rápido o tempo, cara. Mal dá pra me digitar aqui. O Felipe tinha falado que era do italiano. Italian Spider-Man. E o Cliff tinha respondido certo, mas como é da outra equipe, não contava. Pois é. O Júlio eu parei de olhar. Ah, não. O Júlio mandou. Eu ia falar que o Júlio eu parei de olhar, porque quando eu olho ele não responde, mas ele mandou sim. Inclusive, na resposta do Michael Bublé, ele tinha respondido, é um blues lá. É isso que você respondeu aqui, não foi? Tá escrito assim, blues lá, blue lá. É isso. É isso mesmo. Ok, a próxima aqui pros executores é a música número 2. Magari, por favor, sobe o som. Minha brinca. Acabamos de ouvir. A pergunta é: de onde é essa música? Já chegou uma resposta, deixa eu ver. Foi do Load. Vamos lá, a resposta que eu tive aqui, hein? Lamento informar, Load, está errada. Você me disse que é a música Spider-Man, a série animada dos anos 2000. Fica a chance agora para carro-chefe. Então, já aqui a do carro-chefe, eu vou considerar certo porque seria a tradução mesmo, né? Que ele colocou Carnificina Total, é o jogo Maximum Carnage. Exatamente. Então eu considero como certa. Sim, eu também. Porque o jogo é da história mesmo, então. Uhum. Menção honrosa ao Felipe, que tinha mandado um game do Aranha. Um game do muito bem, o do Atari, né? 5 pontos pro carro-chefe. Uhul. Tudo bem, e aproveitando que foram 5 pontos pro carro-chefe, agora é a vez deles responderem as 3 músicas, certo? E a música aqui que eu vou sortear pra eles, a música que vai sair é a música 6. Me põe em defesa. Deixa acesa com água na boca, carente de amor. Eu quero ver, cara. Todo mundo ouviu? Aham. Uhum. Então, a pergunta é: que isso? O Felipe mandou o Caetano Veloso aqui, eu nem respondi. Isso nunca perde a graça. Nova, vai virar nova piada interna. Eu acho que vai ser o Caetano Veloso na vitrine. Beleza. Então, a pergunta é: caramba, essa foi sorteio, né? Essa não é muito simples, não. A qual personagem do Trip Verso essa música faz referência? Valendo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Do carro-chefe, quem respondeu foi o Júlio e ele respondeu errado. Ele falou que faz referência à Medusa. Então, vamos olhar aqui a equipe... dos executores. O Gil mandou a Mary Jane e o Felipe mandou o Rojão de Gás. Como assim? Como? Que isso, cara? Rojão de Gás. Então, a referência é a esse personagem aqui. Garoto, maroto, outra vez, no jeito de amar. É uma referência ao Maroto Mascarado, que é um personagem das histórias do Trip Verso. Olha, essa é complicada. Essa eu não sabia, não. É difícil. Ninguém é pontuou. Difícil. Por isso que o bom do sorteio é esse, né? Que poderia ter caído por qualquer um. Então, agora a música número 1, que é. A pergunta é: de onde é essa música? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Caramba, eu ouvi o Júlio bater no teclado e chegou a mensagem. Está certo disso? Certa a resposta. Aê. Spider-Man! Eu nunca achei esse desenho aí. Dos anos 80, não dos Incríveis Amigos. O outro. Pois é. Exatamente, antes dos Incríveis Amigos. A música dos Incríveis Amigos é diferente. Até os Incríveis Amigos seria a continuação desse, né? É a segunda temporada. Segunda temporada. Exato. E só por curiosidade aqui, a dupla do Júlio tinha falado justamente o His Amazing Friends, então ainda bem que o Júlio mandou primeiro. Eu ia errar. O Felipe também, a mesma resposta. E o Load falou que era dos anos 60, Load. É. Depois de ter chutado o Caetano Veloso, até que passou perto. E agora a última pergunta, última música que o Mone vai falar aí. Bom, só tem uma opção. Então, por favor, prestem atenção nesse trecho aqui. Tudo isso fica grudado na minha cabeça o resto da eternidade agora. Calma aí, chegou a resposta, estou ignorando. Pô, mas nem perguntei ainda? Espere, pergunta primeiro. Eu posso perguntar, gente? Vocês estão calmos? Vai, mão na orelha. Quando... O Júlio já tá, ó, pela imagem dele. É, a hora que o Mônio terminar a pergunta, que começa a contagem, que tá valendo. Então vamos lá, hein? A pergunta é: a qual personagem essa música se refere? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero lembrar que Caetano Veloso não é um personagem, hein? Da dupla carro-chefe, o Júlio já respondeu aqui e errou. Oh. Errou feio, errou rude. Felipe também respondeu antes. Foi ele que respondeu antes do. Esquece de fazer a pergunta, é isso? Isso, aí depois ele mandou isso de novo. Muito bem. São duas que combinam bem. Primeiro ele mandou Mickey e Aranha e depois não, Palhaço Bo. Palhaço Bo fugiu. Ah, é verdade, pô, Felipe, desculpa. Pô, mas tanto faz, todo mundo errou mesmo. Era o Gibão, não era? Não. Não? Essa aqui é do GOG, cara. Exatamente, que o Homem-Aranha assassinou. Gibão é o Gibão. Se vocês pagarem, é do Gibão, é essa aqui, ó. Entendeu? Aproveita o poder de edição, Magari. Aproveita o poder de edição. Muito bem, terminamos as músicas, esse quarto e último bloco. Então vamos à contagem de pontos. Executores terminaram com 18 pontos, enquanto o carro-chefe terminou com 27 pontos. Carro-chefe e vencedor. Todo dia é um 7-1 diferente. Muito bem, mas só um pode ganhar. Ah, não. Ai, é tipo Highlander, cara, só pode haver um. É tipo o Double Dragon. Entra dois. Joga na jaula, dois entra, um sai. Exatamente, então Cliff e Júlio, qual de vocês saberá responder a pergunta de R$1 milhão? Não, quer dizer, a última pergunta do programa. Se errar, não, eu ia falar que perde tudo, mas tanto faz, é só o que vai ganhar. Ronald McDonald tem uma notícia importante. Este mês os meninos vão viver uma grande aventura com o espetacular Homem-Aranha e seus inimigos. São 6 surpresas dos personagens mais legais do pedaço. McLanche feliz com o espetacular Homem-Aranha, diversão garantida. Então, pergunta final. Uhum. Momento de tensão. TT, tensão total. Eu vou mandar, só o Júlio e o Cliff podem responder essa. O que responder primeiro, eu vou ler. quantas e quais são as histórias publicadas em Amazing Fantasy 15? 10, 9, 8, 7. Vou aumentar o tempo. 16, 15, 14, 13. Preciso dos nomes das histórias. 12, 11, 10, 9. Olha só, meus segundos estão até mais longos. 7, 6, 5, 4. O primeiro que responder ganha. Não tem tempo, não. Caramba, gente. Se os dois errarem, a outra dupla ganha, hein? Uhul. Automático assim? Não, aí um dos dois tem que responder outra pergunta. Ou a mesma. Podem falar que desiste se não souberem. Eu acho que o Cliff tá pensando. Eu mandei no chat aí, Eric. Eu não faço ideia. O Júlio respondeu completo, que o Cliff mandou só um número, e o Júlio mandou o número e os nomes. Os nomes entre aspas. Mais ou menos, né? É. Então, os dois estão errados. O Cliff mandou que são quatro, mas não falou os nomes. E o Júlio falou que são duas. E falou aqui que é uma do Aranha e uma do ET. ET foi minha casa? Qual o ET, Rodolfo? Aquela outra história lá que tem a ver com extraterrestre, eu esqueci. Gil e Felipe, algum de vocês dois sabe? É, no Google é fácil, velho. Não, eu quero saber se algum dos dois sabe, sim ou não. Não. Não, ninguém sabe isso. Ninguém vai ganhar. Eu sei que não. Só um. Não, tem a do Aranha e tem a das múmias, mas pô, o nome da história. Não, se você souber falar sobre o que são as histórias, tá bom, não precisa do nome, não. Ah, tá. Então aí eu acho que já fica mais fácil. Tem as múmias. Mandem no chat. Tá fácil, hein? Tá fácil. Mandem no chat, olha o tempo que vocês estão tendo. Eu já sei que tem a das múmias. Aquele desenho lá? As múmias vivas. Vieram para nos proteger. Não é uma coisa totalmente nonsense, múmia viva? Felipe, é da Amazing Fantasy 15. Eu tô tentando achar. Não vale. Você mandou aqui mentes desequilibradas? Eu acho que tô em pé. Então, ninguém acertou. A dupla do carro-chefe ganhou, mas. Sim, mas se um acertasse, ia ganhar um prêmio. A dupla não vai ganhar prêmio. É. Outra pergunta? Vamos lá. Se você tiver uma no bolso aí... Deixa eu pensar. Não pode ser fácil, né? Não. Que dia, mês e ano, o Stanley acordou e falou que vai criar um, né? pode falar qual que era a resposta dessa? Por favor, né? Quatro histórias. A origem do Homem-Aranha, uma do Homem no Sino... Uma da múmia e uma dos ETs, os marcianos. Porra, acertei o número, mas faltou os nomes das histórias, legal. Exatamente. Puxa, cheguei mais perto. Isso. Então, deixa eu pensar aqui uma pergunta. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Agora aquela pergunta, hein, favorecendo o Júlio, hein? Quem é o novo futuro carro-chefe da Marvel? Calma, não é sério não, viu? Ah, droga, tá digitando aqui. Ah, vamos facilitar um pouco, vai. Qual é a cor da aranha nas costas do Homem-Aranha? Eu sou daltônico. Ô, droga! O Felipe tá levando a sério mesmo, que ele me mandou a resposta aqui. Vai que cola, né? Eu sei quantos Tweepcast tem, né? Quantos dias ouvindo ininterruptamente os Tweepcasts você terminará o último? O Felipe mandou aqui que são 4.672 dias. Que isso? Agora prova que ele tá errado, vai. Pois é, eu tenho que conferir. Apesar que eu tenho uma planilha com todos, com o tempo. Por que eu não me surpreendo com isso? A gente faz uma, se não souber, faz a outra. Se não souber, a gente chora. Então tá, vamos lá de novo. Cliff e Júlio. Oi. Existia uma série japonesa chamada Spider-Man, em que o Homem-Aranha lutava contra uma organização criminosa. Qual o nome dessa organização? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O Cliff mandou. E a resposta está... Não é hora pra suspense não, Eric. Vai logo. Ele mandou o nome em inglês. Serve? Está certo. Exército da Cruz de Ferro. Iron Cross. Iron Cross. Muito bem. O Cliff foi pra ele. Boa, Cliff. A música da vitória, vai. Cliff, você, boa, como foi o campeão, todo mundo, todos os quatro vai receber, ou vão receber. É isso que eu ia falar, todos os quatro vão receber. Todos os quatro, né, vão receber uma camisa do Aracnofã. Calma. Olha! Uma camisa do Aracnofã, aquela antiga, clássica, que falava de Superior Spider-Man, com o Superior rabiscado e um Amaze em cima. Uhum. É. Ele vai usar de pano de chão, falando mal do... Espero que tenha o tamanho de vocês, porque as camisas estão ali, então, por favor, que tenha o tamanho de vocês. Se não tiver, tem que dar de presente pra alguém. E o Cliff, como foi o grande campeão, ganhará uma edição do encadernado Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha número 4. Olha aí, velho. Pô, excelente. Certo. Legal. Então, demorou pra caramba pra terminar aqui. Quem tá ouvindo o programa não deve saber, mas pra chegar no final dessa última pergunta, a gente ficou uma hora, porque ninguém sabia nada. Ninguém sabia. Ao menos foi divertido, vai. Mas terminamos por aqui e obrigado a todos que estiveram juntos com a gente durante esses 50 Tweepcasts, né? E também nos Tweepviews, Tweepviews Classic e tudo mais. Antes de fechar, eu queria ver se alguém quer fazer algum jabá. Eu sei que o Gil, por exemplo, tem o Load Comics. Então, Gil, pode falar? Ah, cara, eu sou ruim pra fazer jabá, mas obrigado pela oportunidade. Sou Fran. Olha só. Fran, depois de meia-noite, é Fran? É isso aí. Eu sou fã do Aracnofã, tô escutando tudo do início, os Tweepcast Classics lá, né, que é das histórias clássicas. E, cara, continue com o ótimo podcast que vocês têm. Eu tenho um canal lá de quadrinho, caso alguém tiver interesse de ir lá ver, é só procurar por Load Comics. E abraço no coração de cada um. Link no post. Eu tenho o canal The Dragon Comics. Eu não posto muita coisa, já faz uns 3 meses, mas quem quiser se inscrever, tá lá. E também queria pedir pro pessoal acessar o grupo do Facebook do Aracnofã pra me ajudar a falar da Slot, tá? Porque lá a situação tá tensa pra mim. Por favor, se você for fã da Slot, só isso que eu peço. Cara, Cliff. Bom, continuem, que eu gosto pra caramba que venham mais 50, 100 e por aí vai. Quero agradecer pela participação, agradecer mais ainda porque eu ganhei. Caramba, isso aí. E, né, quem quiser ouvir mais um pouquinho da minha voz, das minhas opiniões, eu sou lá do Trashcast, do plano9.com.br, de Cultura Nerd, e também o Trashcast Reciclável, onde a gente fala sobre política. E também tô no Urudcast, do tiourude.com.br, que é um podcast de humor com uma pegada mais nerd. Então é só acessar lá, valeu. Muito bem. E ô Felipe, você quer falar alguma coisa? Bom, assim, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, pelo menos ganhar alguma coisa, né? Não vou sair chorando. E, assim, eu quero concordar com o Júlio, mas o Miles Morales é o melhor Homem-Aranha da atualidade. Ah, mas isso aí não precisa falar, isso aí é fato, né? Basta ter bom senso pra falar isso. Vai criar o Morales fã, né? É, exato. Bom, então, sendo assim, obrigado a todos mais uma vez. Obrigado a todos os quatro aqui que participaram com a gente como convidado, né? E o Magari e o Moro eu não vou agradecer, não, que estão sempre por aqui. Falta de respeito, viu? Não sou eu que edito, eu vou cortar isso que você falou. Como eu falei, a gente tem os Tweepviews e Tweepviews Classic. Tweepview Classic toda quarta-feira, Tweepview toda sexta, exceto na última semana que tem o Tweepcast. E também o Tweep News, né, que a gente tem lançado esses dias. Então, ficamos por aqui, até mais, valeu. Falou. Um abraço. Alô, vocês! Lá falta só o Júlio. Felipe, tá aí? Tô. Fala pro Júlio que a gente vai falar do slot que ele vem. Ou do Miles. Que ele aparece rapidinho. Aí, entendeu. Alô? Eu falei? Eu não falei?